Então, hoje nosso tema é bastante interessante, é pureza de coração. Né? Quando a gente adentra aqui a Casa Espírita, nós nos deparamos com uma frase bem interessante ali na porta, que diz assim: iluminado o coração que sente. A frase do Frei Eugênio, né? E essa frase já tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é pureza de coração. Porque com certeza quem tem coração puro também está com seu coração iluminado. Pureza de coração é assim quando nós estamos livres de sentimentos de maldade, de sentimentos de baixa vibração, de sentimentos negativos, né? E quando Jesus fala nas bem-aventuranças e compara a pureza de coração, coração limpo, como fala nas bem-aventuranças, ele compara com as crianças. Pela espontaneidade da criança, que a criança é um ser espontâneo, é um ser de pureza, que ainda não tem nenhuma maldade, né, em seu coração. Então, Jesus compara muito a nossa pureza de coração com o estado de infância. Na medida em que a criança vai crescendo, em que nós fomos crescendo, nós fomos perdendo um pouco essa pureza, porque nós começamos a se deparar com a realidade da vida, e isso muitas vezes começa dentro da nossa casa, quando nós temos nossas primeiras decepções, quando percebemos que nossos pais não são perfeitos. Porque quando nós somos criança, nós achamos que pai e mãe são perfeitos. Quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que não, que eles cometem erro, que eles cometem falhas, né? E a gente vai perdendo esta pureza de coração e vai ficando desconfiada, vai ficando desconfiado com as pessoas, né? Como se diz no linguajar popular, com o pé atrás, né? A gente já não tem aquela confiança que nem a gente tinha quando criança. E tem criaturas, quando a vida não se desenrola da forma que elas esperavam e da forma que desejavam, elas começam a deixar que sentimentos de baixa vibração, sentimentos ruins, façam morada em seu coração. Né? O ódio, a mágoa, o ressentimento, a raiva, e isso vai criando uma crosta dentro de si, que a pessoa fica uma pessoa amargurada, ela fica uma pessoa com o coração endurecido, que ela não se sensibiliza com qualquer coisa, quando ela permite que isso aconteça com ela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas assim de não ficar guardando esses sentimentos, para não ficar com o coração endurecido. Às vezes, isso acontece pelas nossas próprias escolhas, né, escolhas erradas, e que vem as consequências. Às vezes, são de relacionamentos que onde aconteceu algum tipo de abuso, de violência ou alguma coisa que faz com que as pessoas percam esse encanto, essa pureza de coração, não acreditando mais no ser humano como acreditavam. Começam a ficar endurecidos, né? Mas nós não podemos permitir jamais que alguém faça isso conosco, de nos transformar os nossos sentimentos, né? Então, devemos sempre lutar contra esses sentimentos em nossos corações. Experimentemos tirar de tudo que é sentimento negativo de dentro do nosso... Vamos experimentar, sentir tudo que é sentimento negativo e nós vamos ver como nós vamos ficar mais leve. Como nossa caminhada vai ser mais leve. Deixamos para o outro o fardo, né? Não para nós, para aquele que tentou nos prejudicar. Deixamos para ele o sentimento, não para nós, né? Aí vocês vão dizer, isso não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus nunca disse que nada fosse fácil aqui, né? É um momento, um trabalho difícil, porque ele requer uma reforma íntima, né? A gente vai ter que trabalhar dentro de nós o entendimento, a compreensão, o perdão, a paciência, a tolerância, para que possamos, né, fazer esta reforma íntima. E perdoar é fundamental, porque cada vez que a gente diz para alguém assim, quando se depara essa situação, eu te perdoo, seja o que for que tenham feito, é como se tirasse 500 quilos dos ombros da gente. Então é muito importante a gente saber perdoar. Voltar a confiar, pois aprender com os adultos, aprendemos com os adultos a desconfiar, porque começamos a reconhecer as maldades. Então, voltar a confiar, trabalhar isso dentro da gente. Também aprendemos, na bem-aventurança que Jesus fala, que a sintonia com ele está mais ligada à pureza do sentimento, né, quando nossos sentimentos são puros, do que os pensamentos de maledicência dos adultos, né, que muitas vezes, né, isso acontece bastante e a gente tem que trabalhar muito isso na gente. Parece ele dizer que chegaremos a ele se estivermos assim, desarmados de sentimentos negativos, de rancores, de mágoas. Para nós chegar até Jesus, nós não podemos carregar nenhum sentimento desses, né? Temos que libertar deles. E isso a gente tem que pensar seriamente enquanto nós estamos aqui, né? Para não levar conosco essas mazelas, com certeza só nos atrasa na nossa escala evolutiva. O adulto que perde a criança interior dele, ele envelhece muito mais rápido. Ele se torna um idoso ranzinza, né? Ele se torna uma pessoa amarga quando a gente perde a criança interior. Que todos nós cultivamos uma criança interior, né? Jesus não está nos ensinando a voltar a ser criança. Não é isso. O que ele pede é que nós conservemos em nós essa espontaneidade, esta pureza da criança, né? Porque não seria possível a gente voltar a ser criança, né? A redescoberta das nossas capacidades de confiar, da espontaneidade, da criatividade, são tarefas bastante urgentes para que nossa qualidade de vida, né, particularmente com nossos relacionamentos, que se tornem mais sólidos, se tornem mais confiáveis, se tornem melhores os relacionamentos. Temos fabulosos exemplos na história da humanidade de seres humanos com os corações limpos, né? Com pureza de coração. Curiosamente que muitos deles são Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Francisco Spinelli. Para quem não sabe quem é Francisco Spinelli foi um grande líder espírita, muito calmo, muito sereno, de uma bondade assim incrível, uma pessoa que sempre tinha uma palavra de conforto, né, para cada um que chegasse até ele. Então é interessante que se completou os Franciscos, assim, né, que a gente lembrou hoje. Apesar das nobres almas que eles tinham, eles nunca se acharam superior a ninguém. Ao contrário, eles sempre se achavam muito pequenininhos, né? Se achavam muito insignificantes perante essa grande obra do Pai, que a gente realmente o é, né? A gente não é nada, né? E eles sempre assim conservaram a pureza de coração e a humildade. A humildade é um sentimento que caminha paralelo com a pureza de coração. Porque se nós não tivermos pureza de coração, se nós não tivermos humildade, nós não teremos pureza de coração. Então, a humildade é fundamental, né? Divaldo fala que o Chico dizia assim: eu não sou nada. Eu sou menos que um verme, porque o verme ainda aduba a terra. Eu nem isso faço, né? E dizia assim: ainda bem que meu nome é Francisco, porque tirando o Fran fica o Cisco, porque eu me acho só um Cisco. O Chico Xavier falava isso. E pessoas assim têm uma imensa pureza de coração, e quando essas criaturas, quando a gente tem uma aproximação com o ser humano dessa estirpe, dessa qualidade, a gente tem aquela vontade de ficar próximo, né? De não se afastar, porque faz tão bem esse sentimento de humildade, de pureza de coração, né? Esse sentimento assim lindo que eles transmitiam, né? Vamos rezar para que Deus permita que um dia a gente consiga chegar lá também.